faço o arregaço. Levo a rima na levada passo a passo. O meu bom se desenrola no compasso. E não disfarço, tenho força do meu laço. Vem capaz, quem que faz? Eu que faço. Tanto faz, eu sou mais e te disfarço. Segue a trilha da batida no espaço. E esse beat bate forte feito um aço. Vem pra perto, mas aqui eu tô esperto. Se o papo é reto, cola aqui que é o certo. Sendo assim, sigo firme no meu rolê. Vendo assim, o meu filme pega você. E pode crer, cê vai ver e me ver aparecer na TV e dizer pra você que é desse jeito que eu quero que faça. Hip hop na cabeça da massa. Quem conhece tá ligado. Chamo o MC Jack junto com os seus squads. Eu já te disse, o cara é foda e deu um show. Chamo o MC Jack, não tem pra ninguém. Tipo tecnologia está muitos anos luz à frente da voz. É isso mesmo, todo mundo nessa sintonia. Acerta o grave e o agudo dessa sinfonia. Se jogue bem, eu já disse, mas se jogue bem. Eu não tô fazendo nada e você também. Desbrize bem, curte o som que é do bem. Melhor que sem, se essa festa for além. Tudo bem, trombos parça no Belém. Quem? Quem que vai? Quem tem VIP, quem não tem? Trombar a boca lá na rua do prédio. Juntar a boca e um do bom pra remédio. E os parceiros de mil grau que tão na cena. E os passeios de lowrider tão no esquema. Vou lá na cena ouvindo um rap no carro, é claro. MC Jack no talo eu falo. Yeah, yeah, pode crer. Essa é a medida pra tirar o lazer. Lazer. É isso aí, é isso aí. MC Jack na área. MC Jack, MC Jack. Toda rapa nunca esquece. O tolo desce, toma tapa e padece. Desaparece no ar, ninguém se lembrará. Você aquece lugar e se contentará. No time A você é banco. Enquanto em campo tu é fraco, eu te desbanco. E de santo não tem nada, vai na brisa do chá. O que que há? Quem que tem? Quem que vá? Vem pra cá, curte o som e arregaça. Sai pra lá se a tua ideia é desgraça. Eu sou da massa, da posse lá na praça. Estou na casa.